que você vai aprender nesse podcast. Nesse podcast, você vai aprender a realizar a análise da relação largura e espessura, os elementos das seções das barras estruturais de acordo com a ABNT NBR 14762. Aqui serão utilizados diferentes exemplos de cálculo de acordo com os diferentes casos a serem analisados. Para que a compreensão fique clara, será utilizado o exemplo de uma seção padronizada de acordo com a ABNT NBR 15253, outra que não é padronizada, mas atende aos requisitos de dimensionamento, e outra que não é padronizada e não atende à relação. Bom podcast! Então, no tópico anterior, nós abordamos sobre os tipos padronizados dos perfis, onde eu apresentei uma lista que foi extraída tanto da 6355 quanto da ABNT NBR 15253. Então, agora nós vamos tratar dos elementos que não são padronizados e podem ser utilizados dentro do sistema construtivo Light Steel Frame e também dos elementos que não são padronizados e também não podem ser utilizados porque eles não atendem a um requisito da ABNT NBR 14762. Então, nesse slide, eu estou apresentando para você uma tabela a qual foi extraída da ABNT NBR 14762, que diz respeito ao dimensionamento das estruturas em aço conformados a frio. Então, você pode ver que existem algumas prescrições onde você vai precisar analisar e verificar se determinado elemento pode ser utilizado dentro de uma seção no sistema construtivo Light Steel Frame. Então, vamos analisar aqui, por exemplo, a primeira. Então, a primeira é... O primeiro caso a ser analisado é um elemento comprimido AA. Agora você sabe que é um elemento AA, ou seja, é um elemento de borda vinculada. Então, no caso, um elemento AA possui bordas vinculadas com outros elementos. Então, a mesa e a alma do perfil U enrijecido é um elemento AA. O único que é AL, de borda livre, é o próprio enrijecedor. Então, elemento comprimido AA tendo uma borda vinculada à mesa ou à alma, e a outra ao enrijecedor de borda simples. Então, se nós estivéssemos analisando esse caso, nós precisaríamos dividir o B, que vai ser o comprimento do elemento, e o T, que é a espessura, e o valor máximo que a gente poderia chegar é 60. Tá ok? Então, agora eu vou apresentar para vocês três tipos de exemplos de cálculo, sendo um perfil padronizado, um perfil não padronizado que pode ser utilizado e um perfil que não é padronizado e não pode ser utilizado. Tá ok? Então, o primeiro caso aqui é um exemplo de um perfil padronizado, onde nós vamos utilizar as medidas de 90, então a largura aqui da mesa, desculpa, da alma de 90, a mesa 40, o enrijecedor de borda com 12 e a grossura aqui da minha chapa de 0,95. Tá ok? Então vamos lá, então para isso nós vamos precisar aqui, vamos fazer um teste aqui com a alma. Como esse é um perfil padronizado, você nem precisava fazer isso porque as próprias normas já contêm essa padronização, já estão dispostos os perfis que você pode utilizar dentro do sistema Light Steel Frame, tá ok? Mas para que você entenda, vamos fazer esse cálculo. Então vamos supor que nós vamos querer analisar a mesa conforme está mostrado aí detalhado no slide. Tá ok? Então vamos lá. Então, para eu utilizar a mesa, eu vou precisar, para eu testar a mesa, eu vou precisar utilizar essa prescrição aqui, esse caso a ser analisado, que seria o elemento comprimido AA tendo uma borda vinculada à alma, tá ok? Então, uma borda vinculada à alma, ou mesa, e outra ao enrijecedor de borda simples. Então, isso vai cair justamente para o caso que a gente quer analisar da mesa. Então, eu vou precisar fazer uma divisão. Uma relação ali entre o B, que é o comprimento da minha mesa, que seria 40 milímetros, tá ok? Divididos pela espessura, que é 0,95, eu poderia chegar no máximo a 60. Nesse caso, eu cheguei a 42,11. Então, essa seção com a mesa de 40 milímetros, ela é padronizada, ela está ok e pode ser utilizada. Então, nesse caso, se eu fosse testar o BW, o D, todos eles estariam padronizados também. Agora eu vou utilizar aqui um exemplo de um perfil não padronizado, mas que ele pode ser utilizado porque a NBR 14762, ela contém essa tabela e essa tabela testa que o perfil pode ser utilizado. Então seria aqui uma alma com comprimento de 100 milímetros. Você viu que na lista das padronizações nós temos a padronização de 90, 140 e 200. Agora nós temos uma de 100. Então como que a gente faz esse cálculo? Agora, para testar a mesa, nós vamos precisar utilizar um outro caso, que seria elemento comprimido com ambas as bordas vinculadas a elemento AA. Então todas ambas as bordas aqui da minha alma, tá? Elas estão vinculadas com o elemento AA, que nesse caso agora seria a mesa. Então agora eu também vou precisar dividir o comprimento da minha alma pela grossura da minha chapa. Então seria B divididos por T. Eu posso chegar no máximo a 500. Então eu dividindo aqui 100 por 0,95, eu vou chegar a 105,26. Então esse perfil, se ele tivesse 100 milímetros de largura, 100 milímetros aqui o comprimento da minha alma, eu poderia utilizar, embora ele não seja padronizado, ele pode ser utilizado porque o valor aqui da relação largura e espessura é menor do que 500. Porém, a própria norma aqui, ela recomenda, você está vendo que tem um C ali no meu slide, ela significa que para a seção não sofrer deformações excessivas, é interessante que você utilize 250. Então, nós fizemos já dois exemplos. O primeiro, que é padronizado. O segundo agora, onde nós temos uma medida que não é padronizada, mas ela pode ser utilizada. E o último exemplo aqui é um exemplo fictício, onde nós vamos utilizar uma alma, um comprimento de alma de 250. A minha mesa vai ser 50, o meu engessador vai ser 12 e a grossura vai ser 0,95. Então, para eu atender, vamos supor que eu vou querer utilizar essa seção, esse perfil, como uma viga, tá? Uma viga de laje. Então, ele vai cair aqui nessa seção aqui, nesse caso a ser analisado. Alma de vigas sem enrijecedores transversais. Então, eu não vou utilizar nem na extremidade enrijecedor e nem aqui no meio, tá ok? Então, aqui nesse caso, qual que seria a minha relação? Seria também B divididos por T. Então B nesse caso vai ser igual a 250 e o T, a grossura da chapa, vai ser 0,95. Então dividindo 250 por 0,95, eu vou chegar aqui a 263,16. Eu poderia chegar no máximo a 200. Então esse perfil, além dele não ser padronizado, embora ele contenha uma espessura de 0,95, tá? Ele não pode ser utilizado porque ele não foi validado. Então a relação largura e espessura não foi validada para esse tipo de seção. Então o que é importante você ter em consideração? É legal que você sempre utilize os perfis padronizados. Se você precisar algum perfil especial, já que os perfis padronizados não atendem ao critério de dimensionamento, você vai precisar utilizar um perfil especial variando aí as larguras, tanto de alma, mesa e espessura. Se o seu perfil atender aos critérios aqui de dimensionamento com relação às larguras, comprimento de largura e espessura, você pode utilizar. Se ele cair aqui nesse último caso, onde ele não é padronizado e não atendeu aos requisitos de dimensionamento, você não poderá utilizar. Então, é sempre importante que você utilize essa planilha que está presente na ABNT NBR 14762.